faz forma na rua, impõe suas normas. Quem compõe essa firma logo se transforma. Operação extermina, invade a perifa e transtorna. Senhora de idade no barraco é oprimida, a culpa não é dela de ter um filho latrocida. Relatório de favela, troca de tiros, bala perdida, velório na quebrada. Mas o que vai na vida bandida é fita enquadrada, dinheiro fácil amaldiçoado. Segurança reagiu, sacou a quadrada, foi fuzilado. A esperança do Brasil não é o caveirão blindado. Justiça social, educação, constrói o melhor estado. Na capa do jornal a reportagem. O índice de violência aumenta, policial sem preparo. Na abordagem uma família arrebenta, trabalhador de moneta e bermuda leva cinco tiros de ponto 40. Eu piro na mão caruda, diante da tela ele ainda inventa que foi legítima defesa. O flagrante era a marmita e a grana que levaria comida até a mesa. Mó fita, mas na corregedoria foi absolvido por sinais de distúrbio e fraqueza. A paz, a alegria já era pro filho que vê. A mãe na tristeza, deprimida, solitária, distante da palavra gozo. Na área o garoto, humilde, dedicado e estudioso, agora anda zincado pela cidade. Perfil cabuloso, injustiça e impunidade no Brasil. Fabrica mais um criminoso na picadilha, nasce mais um criminoso. Enquanto alguns vivem na ilha da fantasia, o tráfico recruta, educa na picadilha. Da diploma de criminologia é a caneta, pela escopeta é o futuro no escuro. Enquanto alguns vivem na ilha da fantasia, o tráfico recruta, educa na picadilha. Da diploma de criminologia é a caneta, pela escopeta é o futuro no escuro. Isso aqui não é conto de fada, historinha, filme de terror no rolê. Via pé de algum ser abalada, pois na terra está faltando amor. É a guerra pelo poder, ambição pra subir no pódio. O resultado tá é corações lotados de ódio. É o mal que se propaga, a saga rica de episódios ruins que se perdura. Bicarbonato de sódio, com lixo da coca é a mistura que traz o incentivo, alívio, refúgio pro adolescente que cresce depressivo, desprezado na sua mente. O que mais falta é objetivo. Despreparado na terra de ninguém, sobrevive cativo, refém da agonia. Na informação do IBGE, morador de periferia, homem, mulher, que a sociedade se distancia. Veracidade que incomoda a burguesia, é favorável à moda do Hemolândia. Inaceitável essa tal de Cracolândia. Solução mais natural, exterminar e jogar no matagal. É mais difícil investir no ensino médio e fundamental. Isso aqui, tu, é Brasil, terra da desigualdade social. Preconceito, nerd do gueto, na faculdade é discriminado. Negro, sem oportunidade, tá no crime organizado. No corre desse time, o estudante agora é soldado. O quadro é preocupante em todos os estados da nossa federação. Mas com a fé que derruba gigante, dou a letra motivando as irmãs e os irmãos a continuar lutando por um novo amanhã, uma vida melhor na nossa nação. Enquanto alguns vivem na ilha da fantasia, o tráfico recruta, educa na picadilha. Da diploma de criminologia é a caneta, pela escopeta é o futuro no escuro. Enquanto alguns vivem na ilha da fantasia, o tráfico recruta, educa na picadilha. Da diploma de criminologia